vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho pra dentro eu vejo um rio. O teu amor encheu um grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. Pagou um alto preço. Se eu olho pro chão, eu vejo uma rocha pra colocar os pés a vida inteira.